pela cor do orixá. E os campos não que são pequenos a retraficar. Sabe por quê? A pele desce em salajão, como a relógio prestes a estourar. Aê! O tempero do mar foi lágrima de preto, papo reto, como esqueleto, de outro dialeto, só desafeto, vida de inseto, imundo, indenização, tomate vagabundo, nação sem teto, Angola, gueto, Congo, Soweto, corte, eto, maioria nos gueto, monstro sequestro, capta, fez, rapta, violência se adapta, um dia ela volta pro seio, tipo campo de concentração, brancos em vão, diz vida digna, estigma, indignação, o trabalho me pega, ou não, dessa frase quase que os nazis faz o teu, extinção. Depressão no confete, há quanto tempo nós se foge, tem que rir depois, pique jackass, mistério é tipo Lago Ness, sério, é tema da faculdade, e que não pode, vocês sabem, eu sei, até Bin Laden é made in USA, tempo doido, onde a KKK veste ou pay, porra quem te lembra, pode olhar, não falei, aí, essa equação, chata, polícia mata, médico salva não, por quê? De ladrão, desacato, invenção, maldosa, intenção, cabulosa inversão no jornal, distorção, deu sangue na mão do radical cristão, transcendental questão, não choca a opinião, silêncio, cara do chão conhece, perseguição se esquece, tanta agressão enlouquece, vejo da pena com luto e audiência, cura, baixa escolaridade, com algo de resistência, pois na era cyber, cê vai ver um livro que roubou nosso passado é igual ao cyber, e vai ver que eu faço igual o que não faço, mas quer ser dono do circo. Tipo Moisés do Zebreu, pés do breu. Onde inimigo é quem decide quando ofendeu. Cê é louco, meu. O veneno é igual água e sódio. Vai vendo, sem custódio. Aguarde cena do próximo episódio. Cê diz que nosso pau é grande. Por mais que você corra, irmão, na sua guerra vão exilixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do orixá? E os camburão que são guerreiros a retraficar. Sabe por quê? A pele desce em salajão, bomba relógio prestes a estourar.